De volta, ouvintes. Espero que agora sim estejamos no ativo. Alguns problemas técnicos a marcar aqui a nossa manhã de sexta-feira, dia 18 de março de 2016. Depois do tema dos The Weasel, ficamos sem sistema. Nunca me tinha acontecido uma coisa destas. Ficamos completamente sem sistema. Foi abaixo. Não funcionou mais. Só agora é que estamos de novo aqui convosco. Eu espero que não volte a acontecer. Já há pouco, quase que há vida. E agora foi mesmo. Enfim, depois dos The Weasel, com este Mundo dos Mudos, vamos ouvir a música então dos Iris, Atira-te ao Mar. Ai, ai, ai, eu acho que o sistema se assustou, não quis atirar-se ao mar. Ainda dizem que as máquinas não pensam. Iris, o grupo Algarvio, agora no Bom Dia Antena Web. Atira-te ao mar e diz que temperarei, beija-me da boca e chama-me Tarzan. Deixaste a mão. Já estou farto de pensar em ti. Tens uma mania que te dá dó. Atira-te ao mar e diz que tem parar. Atira-te ao mar e diz que tem parar. Beija-me da boca e chama-me Tarzan. Beija-me da boca e chama-me Tarzan. Morro, o mar feito de um cão. Não choque nem barbigão. E eu nem sou mau pescador, mas tu só queres é jogador. Atira-te ao mar e diz que tem parar. Atira-te ao mar e diz que tem parar. Beija-me da boca e chama-me Tarzan. Beija-me da boca e chama-me Tarzan. Que temperarei. Atira-te ao mar e diz que temperarei. Beija-me da boca e chama-me Tarzan. Beija-me da boca e chama-me Tarzan. Atira-te ao mar e diz que temperarei. Atira-te ao mar e diz que temperarei. Beija-me da boca e chama-me Tarzan. Beija-me da boca e chama-me Tarzan. de volta ao auditório. Isto hoje está mesmo complicado. Aliás, está dramático. Parte da nossa emissão não ficou disponível para os nossos ouvintes. Já ouviram com certeza a notificação antes de baixarem o programa. Mas, enfim, é o que é que eu posso dizer? Não entendi o que é que aconteceu aqui. Francamente, não entendi. Mas o que é que eu posso fazer? Ficar chateado, não é? Só isso, mais nada. Mas enfim, bom. Mas não vou alterar a disposição dos nossos ouvintes. Bem pelo contrário. Porque se a Antena Web existe, é por causa de quem? Exatamente, dos ouvintes. Portanto, vamos em frente, vamos seguir com energia nesta edição de sexta-feira, dia 18 de março de 2016. 10 horas, 4 minutos. E agora, os Counting Crows. Com uma música que dá pelo nome de A Long December. Logo depois vamos ficar com música dos Oasis, Wonderwall, ainda o Charme com um Beijo e o Tony com o Toy com Chama-me António. Quatro músicas, dois estilos totalmente diferentes, é para que possam variar um bocadinho e nós resolvermos alguns contratempos técnicos que ainda precisamos de verificar. Ouvintes, até já! Hollywood. so long since I seen the ocean. I guess I should. Gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. Feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know. somos Antena Web. B-E-I-G-O. B-E-I-G-O. te oferecer. Só os Antônios conhecem de cor a palavra amor, mas se for para trabalhar, escolhe outro por favor. Se queres dançar e não tens par, chama António, chama António. Se queres sair para curtir, chama António, chama António. Se queres mudar para melhorar, chama António, chama António. Se queres ter maior prazer, chama António, chama António. Chamam-lhe santo, às vezes malandro, conquistador. Quem o conhece a valer diz que ele é um amor. Deixa-lhe aparecer. Se queres dançar e não tens par, chama o António, chama o António. Se queres sair para curtir, chama o António, chama o António. Se queres mudar para melhorar, chama o António, chama o António. Se queres ter maior prazer, chama o António, chama o António. Se queres dançar e não tens par, chama o António, chama o António. Se queres sair para curtir, chama o António, chama o António. Se queres mudar para melhorar, chama o António, chama o António. Se queres ter maior prazer, chama o António, chama o António. Se queres dançar e não tens par, chama o António, chama o António. Se queres sair para curtir, chama o António, chama o António. Se queres mudar para melhorar, chama o António, chama o António. Se queres ter maior prazer, chama o António, chama o António, chama o António, chama o António, chama o António. Ouvintes, estamos de volta depois deste momento. Ora bem, estava aqui a reunir-me com a Adriana Flória e chegamos a uma decisão. Vou ficar convosco até às 13. Ah, pois é. Visto que esta foi uma missão assim marcada por vários imprevistos, eu vou estar com vocês até às 7, até às 13 horas, aliás. Ou seja, hoje o Bom Dia Antena Web só vai ficar disponível para os ouvintes, portanto, das 9, das 10 às 13. Mas eu, e vocês sabem disso, estive aqui convosco das 9 às 13 da manhã. Aliás, das 9 da manhã às 13 horas. Bem, o propósito é que nada do que os ouvintes, por exemplo, do aqui do gravado, não é? Dos podcasts, não percam nada do que foi feito, não é? E então, vamos desde já seguir com... Não, porque há coisas que são importantes aqui, não é? Para os ouvintes que também ouvem gravado, que é a maior parte, há aqui realmente coisas que são importantes. Por exemplo, a Guia dos Astros, o Minuto de Saúde, também as informações que eu dei há pouco sobre os novos programas. Pois é, tudo isso deve estar, deve ser perfeitamente deixado aqui aos nossos ouvintes. Porque a maior parte nos ouve no podcast, não é? Ouve-nos no nosso site, radio.antenaweb.info, mas mais tarde. Bom, então, começar por agradecer a todos aqueles que visitaram o nosso site e, basicamente, enfim, os nossos... digamos, agradecer por todos aqueles que fizeram com que escalássemos mais uma vez para 8 lugares acima dos de ontem. E... digamos assim, da concorrência mais direta, fomos os únicos que subimos. Ah, pois é. E eu digo isto com muito gosto mesmo. Já é a segunda vez que eu digo hoje. Mas é com muito gosto. Agora, tem uma coisa. É que esta chavinazinha... Já não tem café com leite. Não. Eu acho que vou beber outro café com leite. Ou então só café Ou então só leite. Não sei. Acho que vou mais só para o leite. Vamos ver. Bom, para já, Guia dos Astros. Logo depois, I'm Too Sexy. Música dos Right Said Fred. E depois, música dos Red Hot Chili Peppers. Chama-se Give It Away. Quando me lembrar da música da Lisa Stanfield, também vou passar aqui. Mas para já, vamos então ficar com a música com a Guia dos Astros, aliás, os primeiros 4 signos para esta sexta-feira, dia 18 de março de 2016. Horóscopo do dia, na voz de Jane de Paula, Guia dos Astros. Olá, bom dia, né? Começa agora mais um Guia dos Astros, trazendo previsões assim urgentes para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer de plantão. Áries, de 21 de março a 20 de abril. Arianos, amigos e parceiros ajudam você a expressar um sentimento e uma ideia que o libertem de amarras. Essa ousadia, né, que é sua marca registrada, está em destaque no dia de hoje. E olha, atenção pra dica. No amor, vá à luta, menino, menina. Não fique aí paradinho, paradinha. Seu príncipe ou sua princesa não vai cair do céu, viu? Cor pra hoje, branco. Touro, de 21 de abril a 20 de maio. Taurinos, tem os argumentos claros, porque hoje o sentimento e o pensamento terão muita força em sua vida. Dia para você prestar atenção às finanças, usando o bom senso e procurando que possam consolidar a sua vida. Dica para hoje, não confie em pessoas que acabou de conhecer, nem fale de sua intimidade com ninguém, tá? Cor para hoje, violeta. Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho. Geminianos, ações bem mais ousadas nos investimentos tendem a surgir efeito positivo. Se você quer mudar de padrão? Então tá na hora. É um ótimo dia para ser ouvido por muitas pessoas. Olha a nossa dica. Tenha cuidado para não magoar as pessoas amadas. Ela não tem culpa de certos problemas. Cor para hoje, laranja. Câncer, de 21 de junho a 22 de julho. Cancerianos, bom dia aí para diminuir a carga de trabalho, apostando mais em tudo que diz respeito à sua vida particular. Sua intuição está forte para atacar com originalidade problemas relativos à família e à casa. Aproveite também para passear e aproveitar o pôr do sol, né? Dica para hoje, cuide de seu look. Isso lhe fará muito bem na hora de uma possível conquista. Compra hoje marrom. Guia dos Astros está voltando daqui a pouquinho. Não saiam daí, viu? A gente volta para falar para você de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Sua cor, seu número de sorte. Love, love's going to leave. What you think about that? I'm a model. the catwalk, yeah, I shake my little touch on the catwalk. Little turn on the catwalk, yeah, on the catwalk, yeah, on the catwalk, yeah, I shake my little tush on the catwalk. I'm too sexy for my cat, too sexy for my cat, for pussy cat. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. The 20s, ou 30s, ou 40s. Já viram aqui a notícia que nós acabamos de publicar na nossa página do Facebook? facebook.com/radioantenaweb. Pois é, de que vamos estar convosco até às 13 horas. Pois é, agora até me assustei. Mas não, foi eu que fiz aqui uma pequena gafe. Mas agora até confesso que é que uma pessoa já fica com medo. Ah, pois é. Mas pronto, o importante é que já estamos. Agora sim, tem corrido tudo bem, tem estado tudo bem. Vamos depois provavelmente ter que fazer uma pequena pausa, mas ainda assim não sei, mas para todos os efeitos, o mais importante é que já cá estamos e que basicamente, pronto, tudo está a correr pelo melhor. Bom, vamos seguindo. Temos agora um minuto de saúde com o João Marques. Há pouco já tinha passado aqui esta rubrica, mas para todos aqueles que estão sintonizados só a partir de agora, não ouviram, também não teriam hipótese de ouvir no podcast, ouvem-no agora, porque o João Marques traz-nos novamente um minuto de saúde. Vamos falar sobre, eu já ouvi isto, já posso dizer, embriãocídio, sobre feticídio. Dr. Daniel, vamos lá, João Marques. Bem-vindos ao Minuto Saúde. O Minuto Saúde foi falar com o professor Daniel Serrão. O que é o aborto e qual é a sua opinião em relação ao mesmo? O aborto, costumo dizer, é o produto do abortamento. O aborto é aquilo que vai para o lixo. O abortamento é que é o ato de eliminar um ser vivo da espécie humana. Já há um bocadinho disso. Um ser vivo da espécie humana tem direito absoluto à vida e ao desenvolvimento. Portanto, nunca pode ser aborto. Bom, esta é a minha opinião. Agora, reconheço que abortamento houve sempre, que muitas técnicas foram utilizadas. Algumas delas eram perigosas para as mães e, portanto, há aqui um problema agora social. Em termos de éticos e em termos, não tem nada a ver com a religião, em termos éticos e em termos de biologia natural, o ser humano não nascido tem todo o direito a nascer, como de resto têm os seres vivos das outras espécies. Os ovos, nós comemos os ovos e aqueles ovos, todos eles tinham direito a transformar-se em frangos. Nós comemos o ovo, não é? Abusamos comendo o ovo, mas não devíamos fazê-lo. Porque os ovos são, e não é preciso mais nada, basta aquecê-los durante 3 ou 4 semanas, não é preciso pôr lá mais nada. E sai lá dentro um pinteirinho com bico, com penas, com intestino, de estômago, patas, unhas, sai tudo perfeitíssimo. Tudo a partir de uma coisa que está dentro de uma casa. No caso do ser humano é a mesma coisa. O embrião, acabado de formar, tem todas as condições para produzir um ser humano. Claro que o embrião não faz parte do corpo da mulher, desenvolve-se, é acolhido no corpo da mulher. E a mulher pode acolhê-lo ou rejeitá-lo. Como sabe, biologicamente rejeita muitos, sem dar por ela. Portanto, nem sempre é um processo com baixo rendimento. O rendimento da fecundação humana anda aí por 40% ou 45%. Ou seja, mais de metade dos embriões que são constituídos, ao fim de um dia ou dois, ainda nas trompas, são mortos. São destruídos, não têm, ou porque têm malformações genéticas, ou porque há incompatibilidade entre a mãe e o embrião. Porque o embrião, do ponto de vista imunológico, metade é do pai. E, portanto, o corpo da mãe não conhece metade, digamos assim, do corpo do filho. Pode rejeitá-lo. E muitas rejeitam até que fazem um mecanismo de tolerância. Como se fosse, quer dizer, o primeiro, o segundo, o terceiro aborto é como se vacinasse a mãe. É como se introduzisse mãe tolerância. Então, o quarto, depois de fazer dois ou três abortos, dá-se uma criança perfeita, porque a mãe passou a tolerar a antigenicidade do marido. Portanto, agora, as justificações nunca são biológicas. Ou são, não quero ofender as mulheres, mas ou são por uma questão pessoal, de algum egoísmo pessoal, se não quer ter filhos. Isto é uma justificação. Não quero. Porque não quero. Então, se não quer, devia saber que com uma pílulazinha todos os dias nunca ficaria grávida. Então, se não quer ter filhos, porquê é que ficou grávida? Estava distraída? Não tem, pode, não pode. Se fosse há 20 ou 30 anos para trás, a situação era muito mais difícil, porque não era fácil evitar a procriação quando se tinham relações sexuais. Agora não. Agora 99% das relações sexuais são inférteis. A mulher não fica grávida nunca. E cada vez nasce menos gente até. Portanto, o mecanismo de anticoncepção é eficaz, funciona, não justifica que tenham sido mortos o ano passado em Portugal mais de 27 mil crianças que deviam ter nascido. Não justifica isso. Estas 27 ou 30, e este ano já vai com um número maior, estas 27 ou 30 mil mulheres são insensatas, para não dizer outra coisa. Porque foram ter relações sexuais sem terem, estarem protegidas contra a gravidez, o que se consegue com a pílula. Não digo que o preservativo também pode ser alguma eficácia, mas falha mais. A pílula não falha nunca, se a pessoa tomar todos os dias. Não é? Algumas não tomam e depois vão fazer a pílula do dia seguinte, que é abortiva. Porque a pílula do dia seguinte ou não faz efeito nenhum se a mulher não estiver grávida, se estiver grávida elimina o produto, elimina o ser vivo da espécie humana, ou porque não deixa agarrar-se na parede do útero, ou porque não deixa percorrer a trompa, e então ele vai morrer. Portanto, a pílula do dia seguinte é claramente abortiva. O aborto é muito precoce, é o aborto ainda na trompa ou no início do útero. Se não quiserem chamar aborto a isto, dizer o aborto é só depois do embrião estar fixado na parede do útero, muito bem, então não é um aborto, é um feticídio, um embriocídio. Matou-se o embrião. Agora, que há a morte do embrião, isso é indiscutível. É para isso que a mulher usa, é para isso que a rapariga ou a mulher faz a pílula. É para o embrião não se desenvolver. Não é anovulatório. A pessoa teve uma relação sexual, acha que tinha ovulação, que tinha tido ovulação, tem medo de ficar grávida e vai tomar a pílula. Mas ficou grávida mesmo. Se não ficou grávida, a pílula não serve para nada, só serve para fazer mal à mulher com a dose hormonal, que é muito elevada. Se for repetida, claro, uma vez não faz mal nenhum, mas se for repetida muitas vezes, e há mulheres aqui que utilizam a pílula várias vezes, como há mulheres que foram fazer já mais de 4 abortos. Que é uma coisa completamente impensável em qualquer país, por mais liberal que seja. Na Suécia, na Inglaterra, completamente impossível fazer isso. MinutoSaúde.pt é o lugar onde pode acompanhar este projeto. Agora temos o Esquinta do Bill com Se Te Amo. Depois vamos ficar com música de, entre aspas, Esqueci o Nome das Coisas. Bom dia com a Rádio Antena Web. Sexta-feira, dia 18 de março. Daqui a pouco tenho novidades para vocês. Muitas e boas. Nada em terra e céu nos pode ensinar o que vai na alma de alguém que recusa deitar sobre o chão. De volta ao auditório. Estamos de volta depois deste tema dos, entre aspas, chama-se Se Te Amo. Aliás, do, sim, dos entre aspas, chama-se O Nome das Coisas. E depois então a música do, antes então, aliás, a música dos entre aspas, chamada Se Te Amo. 10 horas 51 minutos hoje até às 13 horas, porque primeiro a produção em direto, o nosso, a produção interna, aliás, e agora vamos seguir com a segunda parte da Guia dos Astros. Depois vamos ter mais música, vamos ter Richard Anthony com Je suis amoureux de ma femme e também Carla Morrison com Compartir. Eu disse que iria passar algumas das músicas que passaram naquela hora que se perdeu completamente no nosso arquivo. Bom, agora está tudo a correr bem. Vamos lá então à Guia dos Astros. Depois, Richard Anthony com Je suis amoureux de ma femme. E depois, então, a música de Carla Morrison, chama-se Compartir. Eu disse isto nessa primeira hora, vou dizê-lo novamente. É com todo o gosto que eu digo. Foi das melhores coisas que já ouvi nos últimos anos, para não dizer desde sempre. Carla Morrison, eu não gosto muito do registro vocal dela, mas nesta música ficou lindíssimo. E a letra? A letra desta música é simplesmente indescritível. Não tenho palavras para descrever as sensações que provocam esta música de Carla Morrison. Entretanto, depois da música da Carla Morrison, tenho novidades para vocês. Pois é, pois é. Bem, e algumas, atenção, porque algumas não foram dadas nessa primeira hora, porque eu não tinha aqui esses dados comigo. Agora já tenho. Portanto, ouvintes, fiquem atentos. Há coisas que ainda podem perder nesta segunda hora de 4 para os ouvintes do podcast, do nosso Stream On Demand, a primeira de 3. Guia dos Astros! Olha só, hoje voltamos bem rapidinho, né? Com o Guia dos Astros para falar de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Leão, de 23 de julho a 22 de agosto. Leoninos, para que você aproveite as melhores vibrações do dia, mostre o seu potencial de articulação, seu conhecimento e sua habilidade em transformar ideias complicadas em soluções executáveis e apropriadas para a realidade. Dica para hoje. Hoje, afinal, é o dia de se recolher, mas viver enclausurado não é bom, né? Recolha-se apenas para reflexão, tá bom? Sua cor da paixão, vermelho para hoje. Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro. Virginianos, clima astral tenso contrapõe sentimentos. Você quer dar satisfações a alguém e isso pode obrigá-lo a ir contra a sua natureza. A independência você não provará por meio de reações de desagrado com os deveres e obrigações, né? Atenção para nossa dica de hoje. O amor está favorecido, mas o foco principal agora é consolidar a sua relação. Cor para hoje? Amarelo. Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro. Librianos, favor de alguns e atenção de outros trazem para você a chance de entrar em todas as situações pela porta da frente para dar o seu recado. Dia bom para iniciativas pessoais. Sua inteligência e seu potencial criativo estão em destaque neste dia. Dica para hoje, invista no amor. Ser feliz é uma questão de estado e de escolhas. Fique ligados, né? Cor para hoje, a cor do brinde, vinho para você. Escorpião, de 23 de outubro a 22 de novembro. Olá, você de Escorpião. Saiba ser aquele amigo prestativo, idealista, né? Aquele amante apaixonado. O modo lunar ascendente favorece a percepção de sua missão maior. Dica pra hoje: invista nas relações mais sérias e tudo dará certo, tá? Evite os casinhos à toa, essas aventuras sem futuro, né? Compra hoje o cinza. Bem, gente, fica por aqui porque a Guia dos Astros vai dar só uma pausa e já volta trazendo as quatro últimas previsões pra hoje. Vocês de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, continuem aí. Guia dos Astros, com de je me sens soudain tout drôle, comme si j'avais un oiseau sur mon épaule. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Je suis amoureux de ma femme. Bizarre, c'est tout à fait normal. Comme au premier jour, je suis amoureux de ma femme. Es-tu vraiment dans son état normal? J'ai envie de l'embrasser, besoin de la caresser. Je sens me piquer au cœur une merveilleuse et tendre douleur. Comme un collégien, je suis amoureux de ma femme. Est-il vraiment sérieux? Je la trouve belle, je la chante sur toute la gamme. Ça, quand on est amoureux. Demain, je brise les ponts. Je prends deux billets d'avion. Et je vais me l'emmener prendre des vacances en jeune marié. Depuis longtemps déjà n'existait plus rien. Nous restait seulement la danse en commun. Et souvent s'installait au fond de mon cœur pour un jour ou deux, un nouveau bonheur. Qui sait, peut-être nous nous sommes mariés trop jeunes. Et j'avais besoin de vivre ma vie d'homme. De toutes mes idylles j'en ai fait le tour. Je sais que c'est elle mon unique amour. Aujourd'hui je suis amoureux de ma femme. Bizarre, c'est tout à fait normal. Comme au premier jour je suis amoureux de ma femme. Dans son état normal. Je me sens prêt à passer 3 jours à rester couché. 3 jours à lui faire l'amour. 3 nuits sans dormir. 3 jours sans sortir. Qui sait, peut-être nous nous sommes mariés trop jeunes. Et j'avais besoin de vivre ma vie d'homme. De toutes mes idylles j'en ai fait le tour. Je sais que c'est elle mon unique amour. Quelle chance, aujourd'hui je suis amoureux de ma femme. Quiero ver salir el sol y despedirlo. Quiero caminar y correr a tu ladito. Quiero buscar y encontrarme a solas contigo. Quiero dormir y soñar caricias contigo. Quiero reír y llorar con tus ojitos. Quiero compartir mis secretos y mis suspiros. Quiero aprender a entender al mundo contigo. Pero hay una cosa que te debo decir. No es nada fácil estar tan lejos de ti, porque me haces enloquecer. Tú me enchinas la piel. Cada parte de tu ser es alimento a mi bien. Vuelvo a respirar y comienzo a temblar. Cada paso que das afirma Já de volta, ouvintes, depois deste momento, eu não disse, esta música da Carla Morrison é lindíssima. Pois é. Esta música da Carla Morrison é, para mim, uma música, para mim, claro, como eu disse, impecável. Bom, nós cá estamos e vamos seguindo. Depois desta música da Carla Morrison, vamos ter mais um momento agora da Guia dos Astros. E depois vamos seguir com mais música. Para já então, a Guia dos Astros, isto está um pouco complicado, mas enfim, vamos tentar fazer o melhor possível até ao fim. Guia dos Astros então, agora, e eu já volto. Fechar a nossa sexta-feira, tá aí Guia dos Astros de volta, trazendo previsões para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes para fechar, né? Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro. Sagitarianos, parceiro entusiasmado pode trazer até você algo que engate um sonho particular com um projeto social. Conversas e trocas de informações são beneficiadas, né? Pois impulsionarão essas iniciativas. Você não pode hesitar hoje, hein? Dica: no amor, não deixe que as oportunidades voem de suas mãos. Elas são únicas. Cor pra hoje: azul. Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro. Capricornianos, se você quer saber mais a respeito de um tema de trabalho, aprendendo algo que melhore o seu desempenho profissional, hoje é o dia certo para fazer isso. Deixe para trás os pequenos rancores e procure a paz. Dica: nesse momento você é livre o suficiente para decidir a sua vida. Faça a sua escolha, então. Cor para hoje é o roxo. Aquário, de 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Aquarianos, ótimo astral, faz com que a sua cabeça flua com ideias e soluções simples e fáceis que você nunca imaginaria possíveis antes, né? promova encontros, saia em busca de entidades e pessoas que acreditem em suas ideias. Dica pra hoje, o amor está no ar. Se entregue a uma paixão, saboreie um bom sentimento. E sua cor para hoje é o preto. Peixes, de 20 de fevereiro a 20 de março. Piscianos, com a mente ligada em casa, família e assuntos do passado, você está mais sensível para entender o ponto de vista dos mais próximos. Isso também o manterá mais ligado em sonhos que um dia o impulsionaram, viu? Dica pra hoje, os astros indicam que a sua possessividade vai estar acentuada na paixão. Cuidado então, cor pra hoje, a cor do amor, rosa. Bem, gente, guia dos astros. Tá ficando por aqui, né? Mas amanhã a gente volta logo cedinho aí, né? Pra trazer previsões pra você saber lidar bem com o seu dia, tá bom? Beijos, até lá! Amanhã, vamos ver. Mas eu acho que não. Oh, Jane de Paula, eu acho que não e porquê? Porque amanhã... não há, e se calhar até poderia haver. O bom dia não é... Olha, será que vai ser de segunda a sábado? Olha que engraçado. Olha que agora até fico na dúvida. Se calhar. Bom, vamos pensar sobre o assunto. Se o Bom Dia Antena Web será ou não de segunda a sábado ou de segunda a domingo. Não estava nas contas, mas vamos lá analisar essas possibilidades. Vamos ver o que é que será possível. Vamos lá ver. Bom, Para já, vou deixar-vos com mais música. Aqui, para já, aparentemente está tudo a correr dentro dos conformes, embora com alguns problemas técnicos que eu espero que se vão resolvendo. Vamos ficar para já com a música dos B Fachada, ou do B Fachada, Questões de Moral. Logo depois, a banda de Miguel Araújo, os Azeitonas, cantam-nos Tonto de Ti. Eu não sei se vamos ter nem a Guia dos Astros, nem a rubrica Poetas, nem um minuto de saúde. Está-me a faltar agora aqui as expressões. Está a acontecer muita coisa ao mesmo tempo. Estou aqui a tentar resolver alguns problemas técnicos, mas pronto, para já. Enfim, pronto, peço desculpa por este meu momento, mas dizia eu então que vamos ter ao longo desta emissão, espero eu, que ainda possamos ter o resumo da imprensa, também a rubrica da temperatura, isto é, o boletim meteorológico, e claro, a rubrica Poetas nesta edição do nosso Bom Dia Antena Web para sexta-feira, dia... Ah, pois é, dia 18 de março de 2016... Ouvintes, B Fachada, Questões de Moral. Tenho zero safadeza, faço a cama, ponho a mesa para jantar. Nunca fui de ponta e mola, nunca me baldei à escola para passear. Sou um puto diferente, até já li o Gil Vicente sem nunca me queixar. Tomo conta das irmãs e pelas manhãs sou o primeiro a acordar. Maneira complicada, a moral aprimorada do papá. Sei que não posso roubar, nem a dormir, nem a sonhar com as alegrias que aqui não há. Vou tentando cuidar de entender a propriedade e porque é que há malta má. Mas se por cada coisa boa vou ficar melhor pessoa, porque não ser mau para já? Às vezes dou por mim com cada mariquice que a família põe-se logo a abusar. Levar com a sexta mordidela e ser bonzinho para a cadela já me está a chatear. Ver a infância infância a passar, com este medo de errar. Olha o exemplo, olha as irmãs. Vem a avó e vem a tia, todas pregam todo dia. Não pedi por mais mamãs. Porque é que o bom é melhor que o mau? Porque é que o mal é pior que o bem? Porque é que é certo ser cara de pau, mas está mal ser filho da mãe? É certo ser cara de pau, mas está mal ser filho da mãe. Como o grão na asa, fico tonto, zonza assim só de me lembrar. Oh, como quando andava nos carrinhos do senhor de Matosinhos, perna à banda, bamba assim só de me lembrar. E agora quem me diz onde é o norte? Se fui tonto em tentar a sorte com quem não tem dó de mim. Tanto que eu às tantas fico tão tonto de ti. A propósito do que está a acontecer aqui em off, que os ouvintes ainda não se aperceberam. Só me ocorre cantar uma musiquinha dos Xarcas. Eu vou fazer inclusive como faz o vocalista, aquele falsete, e que ele canta alguma coisa do género chorando se foi. Bom, era isto, desculpem. Sexta-feira, dia 18 de março de 2016. Informações importantes para daqui a bocadinho. Tenho 4 músicas para vocês. Tempo de preparar mais alguma coisa para beber, porque agora confesso que tinha ficado com alguma sede. Fiquei desconsolado pela primeira hora do programa Teoria da Vida. Fiquei mesmo triste. Não foi nada, estou a brincar. Vocês estão a ver, a RTP que é o que é, não é? A RTP é o que é. Agora imaginem, a RTP quantas dezenas de horas, eu já não vou dizer centenas, mas quantas dezenas de horas já não terá perdido em 59 anos? Oh. Ah, e mais ainda, se formos a juntar a rádio, então é aí com certeza centenas e centenas de horas. Mas, bom, nós por cá temos, felizmente, a esmagadora maioria gravada. Olha, Adriana, obrigado. Se quiserem, podem participar para o nosso número de telemóvel 910106983. Volto a repetir, 910106983. Acabo de o ligar neste momento. Está em linha o nosso telefone. Pode participar, ligar para cá e pedir a sua música, deixar a sua sugestão musical, deixar a sua crítica. Pode fazê-lo pelo nosso número, como já disse, 910106983. É rede móvel da Vodafone. E se estiver fora de Portugal, tem que marcar primeiro o nosso indicativo de país, que é o 00351. Ouvintes, agora tenho então para vocês, primeiro, Stay With Me, dos Da Blitz. Depois tenho para vocês música, tenho para vocês música do El Símbolo, Não Te Preocupes. Depois, Over the Sky, de Chris. E depois vamos ficar com Disco e Rachel, Move You Now. Música que vamos ouvir tudo aqui um bocadinho também nesta edição do nosso Bom Dia Antena Web. Mas para já, vamos ficar então com Stay With Me, dos Da Blitz. Tonight, 'cause I love you. Hold me tight and make it never end, never end, darling. I need to take a stand and leave the past behind, and leave the past behind. Stay with me, stay with me, stay with me, stay with me, stay with me. Hold up to stay with me, stay with me, stay with me, stay with me, stay with me, stay with me, stay with me, stay with me. Yeah. Stay with me, hold on. Nós somos Antena Web. Over the sky, to shed our lies, to get our dreams. Over. there's a feeling, you know that you gotta move, you gotta move. There's a feeling, you know that you gotta move. De volta, ouvintes, depois destes temas, o último dos quais de Disco com Rachel, Move On Now. É verdade, pois é, e eu há pouco disse que não sabia se iríamos ter o nosso resumo de imprensa, não é? E eu disse-vos isto porque estamos com alguns problemas técnicos que felizmente parecem já estar a ser resolvidos. Mas vejam só, ouvintes, estimadíssimos ouvintes, porque vocês são realmente especiais e são muito importantes para nós, vejam só o que é que eu consegui. Pois é, consegui o nosso resumo de imprensa. Nem mais. Ora, vamos lá então ao nosso resumo de imprensa com as principais notícias que fazem mover Portugal e o mundo. Começamos, como sempre, pelo jornal Correio da Manhã, que nos traz os seguintes títulos. Ex-presidente do Musharraf, aliás, abandona Paquistão com promessa de que vai regressar. Festival Cinema do Real, com dois filmes portugueses em competição. Leiria Film Festival iniciou hoje, maior edição de sempre. Gabinete de Psicologia da PSP atendeu mais de 30 polícias por dia em 2015. Cerca de 13% do efetivo da PSP já foi reavaliado a nível psicológico. Teatro Dona Maria abre iniciativa de apoio à Escola de Música do Conservatório Nacional. E Tóquio protesta perante lançamento de mísseis e pede contenção a Pyongyang. Jornal Público, um orçamento amigo dos cães e dos gatos. Lula diz que divulgação de escutas foi algo de violência. Foi acto de violência. Metamorfose de num dia de inverno, decotado no Portugal Fashion. A chaleira furada. Familiares de justiça dizem... familiares dizem que o oficial de justiça tinha boa relação com o pai e a tia. E aviões de combate aos fogos poderão ser usados em junho, se necessário. Jornal Diário de Notícias. O presidente à procura do tom entre os afetos e a política. Ministra quer promover oficiais da GNR a generais. Uber entusiasmada com a abertura histórica do governo. Portas recusa ser como Marcelo. Só comentará a política internacional. Isto porque agora, pelos vistos, Paulo Portas virou comentador na televisão. Orçamento do Estado segue para Belém no dia 23 de março. 2 milhões de euros para apoiar bombeiros voluntários. Turismo de Portugal não é diretamente visado nas buscas da Polícia Judiciária. Capa do Jornal de Notícias. Daqui a pouco tenho uma nota para vos dar sobre o Diário Económico. Mas dizia então, Jornal de Notícias. Juiz divulga novos telefonemas do ex-presidente Lula. Dilma notificada do início do seu processo de destituição. Girafa entalada em árvore metálica. Áurea lança restart esta terça-feira, sexta-feira aliás, seja hoje. Já são dois os juízes a suspender a nomeação de Lula como ministro. Jornal com 82 anos deixa de circular por falta de papel. Braga goleia Fenerbahçe. E era isto que eu há pouco ia dizer sobre o Diário Económico. Este jornal que circulou em papel durante 82 anos e vai deixar de circular por falta de papel, como quem diz, é o Diário Económico. Em parte é verdade, por falta de papel. Mas é outro papel, notinhas, dinheiro. Esse dinheiro já não chega ao Diário Económico como antes. Ao contrário de outras soluções adotadas por outros jornais, o que aqui irá ser feito é nem mais nem menos do que a cessação das atividades do jornal Diário Económico em papel, passaram apenas a estar online e também neste caso com a televisão que o grupo do Diário Económico detém, isto é o ETV. Quanto ao Braga, está nas meias finais da Liga Europa, jornal e, aliás, Diário Económico, peço desculpa. Nota da administração, isto referente, portanto, é uma das partes da abertura, porque é uma das partes da capa, porque basicamente aqui aparece a notificação de que o Diário vai cessar as suas atividades em papel. Chefe da missão olímpica portuguesa segue situação. O samba da bolsa não chega para esconder um país deprimido. Quem é o juiz que afronta o governo brasileiro? Lula e Dilma colocam justiça e política em confronto aberto. Provas a contragosto. E ministro falha no novo modelo de avaliação este ano. Jornal Negócios. UE, ou seja, a União Europeia, já tem acordo para apresentar à Turquia nesta sexta-feira. Desembargador suspende decisão de juiz Cata Preta sobre posse de Lula. Banco CTT vai ajudar a verdadeira concorrência. Banco CTT, vamos tirar partido da força dos carteiros. Há mais câmaras a apoiar PME, ou seja, pequenas e médias empresas. Eu disse PME e é PME, com isenções de derrama. Aumentos da contratação coletiva ficaram abaixo da inflação e EDP entra na corrida à dívida patrocinada pelo Banco Central Europeu. Ainda o jornal Hoje, os idos de março. Brexit. O Reino Unido tornou-nos reféns de um problema. Costa, passos e a governabilidade. Novo Tempo, o exemplo da Santa Casa. Inventário permanente, sistemas e processos prestados ao limite. Onde se encaixa Portugal na turbulência? É a pergunta que deixa o jornal Hoje. Ministério das Atitudes Cívicas. E agora o jornal... O Record. Adrián recupera comando, isto no Sporting, Adrián Silva. Barcos preparado para ter mais minutos, novamente no Sporting. À procura do equilíbrio com quase 2 meses de peseiro. Carrillo é apreciado hoje por... Aliás, é observado hoje por dentista do clube. Dar tudo até ao fim no Europeu de Nações. SAD poderá tomar decisão por Talisca. E Gaetan continua sob avaliação. O jornal do jogo. Ansioso para começar a ganhar. Portugal no 5º lugar da UEFA. Fernando Santos anuncia convocados esta sexta-feira. Ele que ontem esteve no... Na pedreira, não é na pedreira agora, no estádio AXA, não é? Para. Exatamente, esteve a avaliar, não é? Esteve ali também a observar. Piqué em direto do triunfo do Barça em basquetebol. Real e Dortmund, os mais cotados nos sorteios da UEFA. Benfica, Guimarães em frente. E mais um escândalo de Benzema. Amigos, eu não vejo referências ao Sporting de Braga, minha gente. O Sporting de Braga teve uma vitória histórica sobre o Fenerbahçe depois de bater os turcos por 4-1. É certo que os turcos acabaram com 8 jogadores em campo, mas quando o 4-1 surgiu ainda haviam 11 contra 10 e a expulsão do... Na minha opinião, a expulsão... Na análise que eu faço do jogo, a expulsão do jogador que originou também a grande penalidade, a expulsão foi correta porque era um amarelo, era o segundo, logo por aí era expulsão. E quanto ao mão na bola ou bola na mão,

Check it out. One time for the mind. Malucos de todos os gostos, de todos os tipos, dispostos a enfrentar e rir na cara do perigo. Frustrados, fora da lei, chulos e chibos. É que um maluco não tem amigos, só tem conhecidos. Malucos com euros na mente, na cintura um armamento. Não és de um deles, chão, não tentes fazê-los preços. Estão de fuga, de caçula, fazem isso na surra. Em casa ou na rua e continua tudo na boa. Malucos sem nada a perder, estão-se a passar. A vida não foi boa então, vão-se vingar. A mãe gosta da pinga, o pai pôs-se a andar. Não sabem quem é culpado, mas alguém tem de pagar. E malucos e meio sem medo, rápidos no dedo que sem hesitar puxam gatilho, viciados no estrilho, sem receio, seguem em frente, porque as ruas afinal são seu porto de abrigo. Malucos que provam o seu próprio produto, começam na sala de estar, acabam na sala de chute. Malucos tradicionais, malucos na internet, malucos que nos jornais acabam sempre em manchete. Maluco da esquina no seu expediente, a hora está quente, espera de atender mais um cliente. Sempre cientes, com cuidado e atenção aos agentes, que não os larga do pé e aparecem de repente. Na estrada com altas taxas de álcool no sangue, há aqueles que se juntam à noite para as corridas na ponte. Malucos que matam inocentes como se nada fosse. Esconde os corpos, ninguém sabe aonde, para que ninguém os encontre. Também há loucos de colarinho branco com altos cargos, a tipos dourados, só que nunca são apanhados. Investem no roubo, na bula e também na matança, pois sofrem daquela doença chamada ganância. Malucos organizados para atacar campos de milho, malucos que abusam e maltratam os próprios filhos. Podem viver em barracas ou passear no iate. Está tão na moda ser doido que tornou-se uma arte. Malucos com bomba cintura, pronto a explodir. Quer-te levar com ele e tu não tens como fugir. Julga que tem 70 virgens à espera no além. Queres-te livrar dos malucos? Fica maluco também. É só uma luz. É só uma luz. É só uma luz. É só uma luz. É só uma luz. É só uma luz. É só uma luz. É só uma luz. É só uma luz. É só uma luz. É só uma luz. É só uma luz. É só uma luz. É só uma luz. É só uma luz. É só uma luz. É só uma luz. É só uma luz. É só uma luz. É só uma luz. É só uma luz. É só uma luz. É só uma luz. É só uma luz. É só uma luz. É só uma luz. É só uma luz. É só uma luz. É só uma luz. É volta ao auditório. É sexta-feira, yeah. Olha que eu nem tinha pensado nisso. Porquê? Olha, assustei os cãezinhos, coitadinhos. Agora estão aqui a dizer: ei, o que é que se passa? Aqui está alguém a gritar-me. Maluco. Não tenho aqui. Sexta-feira. Oh. Não tenho aqui o É Sexta-feira. Yeah. Não tenho. Não. Pronto. Com muita pena minha. Mas tenho uma música que eu acho lindíssima e que vou colocar aqui na nossa edição. Chama-se Quero Estar Contigo. Aliás, Tempo de Te Amar. É do Sheila. Já voltamos. Até já. Quero estar contigo. Faltou. Está aqui. Tinha de fazer isto. Até já. Vou ter um encontro com o amor. Mal posso esperar. Vou ver-te, sentir-te. Eu sei que esta vez vai ser melhor. Nada vai falhar. Vou ter-te, tocar-te. Não vai ser senão um dia para ficar. Não vai ser em vão. É dia Ouvintes, e já cá estamos então de volta agora para vos trazer o estado do tempo com as previsões para cada capital de distrito. Este é o nosso boletim meteorológico às 12 horas mais 13 minutos. Vamos começar por Aveiro, que tem hoje, aliás, hoje um pouco por todo o país, vamos ter céu ainda, um clima também ainda pior do que ontem, vamos chamar assim, pior, não é? Pronto. Mais dublado. Aguaceiros para Aveiro, que andará entre os 9 e os 16 graus com vento fraco. Beja com períodos de chuva também. Aqui não há aguaceiros, será mesmo chuva mais intensa, mais continuada, aliás. 6 graus de mínima, 18 de máxima, vento fraco. Bragança com períodos de chuva também. 1 grau de mínima, 9 de máxima, vento fraco. Braga com aguaceiros, 4 graus de mínima, 13 de máxima, vento fraco. Cidade de Castelo Branco com períodos de chuva, 6 graus de mínima e 12 de máxima, com vento fraco. Já a cidade de Coimbra andará com os termómetros a oscilar entre os 9 e os 14 graus. A amplitude térmica é muito baixa aqui, quase como do Funchal. Aguaceiros para esta cidade, capital do distrito, com vento fraco. Évora andará com períodos de chuva e também entre os 5 e os 15 graus, aqui com uma amplitude térmica maior. Vento fraco, também para a cidade de Faro, vento fraco, com períodos de chuva, mas aqui os termómetros a oscilarem entre os 9 e os 17 graus. Cidade do Funchal, um clima um bocadinho melhor, céu com períodos muito nublado, mas não deve chover assim grande coisa hoje. 16 graus de mínima, 21 de máxima. Ora, cá está. E como eu disse, a amplitude térmica é igual à de Coimbra, ou Coimbra igual à de Funchal, enfim. Vento fraco. Guarda com período de chuva, 3 graus de mínima, 8 de máxima. E vento fraco também para esta capital de distrito. Cidade de Leiria, com aguaceiros, 7 graus de mínima, 8 de máxima, vento fraco. Lisboa também com aguaceiros, 11 graus de mínima, 16 de máxima. Com vento fraco igualmente. Cidade do Porto, com aguaceiros, 8 graus de mínima, 13 de máxima, vento fraco. Porto Alegre, a mesma coisa, aqui com períodos de chuva, mas com uma amplitude térmica muito semelhante à de maior parte das capitais do distrito. 6 graus de mínima, 12 de máxima e vento fraco. Porto Santo, com aguaceiros, 16 graus de mínima, 20 de máxima, vento moderado, atenção. Cidade de Santarém, com 9 graus de mínima e 16 de máxima, aguaceiros, vento fraco para esta cidade. Setúbal, com 6 graus de mínima, 17 de máxima, nesta que é, como é lógico, a maior amplitude térmica do país, hoje, aguaceiros e vento fraco. A cidade de Viana do Castelo, com 6 graus de mínima e 8 e 14 de máxima, aguaceiros e vento fraco. Cidade de Viseu, com aguaceiros também, 3 graus de mínima, 10 de máxima, vento fraco. Vila Real, também com vento fraco, também com aguaceiros, 4 de mínima, 10 de máxima. E as cidades dos Açores, Santa Cruz, com céu com períodos de muito nublado, 12 graus de mínima, 16 de máxima, vento fraco. Horta, céu pouco nublado, 12 graus de mínima, 17 de máxima, vento fraco. Angra do Heroísmo, céu pouco nublado também, com 12 graus de mínima, 16 de máxima e com vento fraco. Por fim, Ponta Delgada, com céu pouco nublado também, 12 graus de mínima, 16 de máxima e vento fraco. Na próxima semana, o Bonita na Web deverá trazer as temperaturas, também o estado do mar, para a nossa... Enfim, para a nossa... Enfim, pronto, iremos ter aqui... Para o nosso Bonita na Web, iremos ter também trazer aqui as previsões com as ondas do mar, a altura das ondas do mar. Aqui não para a capital distrito, mas para as principais cidades marítimas. Sexta-feira, agora algumas das novidades vão sair sem falta, depois da música de dos Bon Jovi, Keep On Faith. Mas antes, vamos ter vamos ficar com mais duas músicas, neste caso com o Genesis, Jesus I Know Me. Aliás, Jesus, sim, Jesus I Know Me. E depois então a música dos Bon Jovi, Keep the Faith. Depois então, sem falta, as novidades, que vamos ter algumas já a partir da próxima semana. Aí vai! Jesus, all my life. Oh yes, he Volta ouvintes, depois deste momento musical, música dos Bon Jovi, chama-se Keep On Faith, esta música que acabamos de ouvir nesta edição do nosso Bom Dia Antena Web, que já é boa tarde, porque já são 12 horas mais 28 minutos. Bom, ouvintes, agora tenho novidades para vocês, tenho aqui temas interessantes para abordarmos, as novidades que vão surgir então na Rádio Antena Web. Continuamos a crescer, continuamos a seguir, aumentando a nossa grade de programação, produção interna e em direto, que é uma coisa que eu gosto muito. Pois é. Pois bem, um quarto da programação da Rádio Antena Web de segunda a sexta-feira é feita ao vivo. É verdade. E então, ou vai passar a ser. Explico-lhe o porquê. Porque de segunda a sexta-feira, portanto, o Bom Dia Antena Web vai passar a ser de segunda a domingo, das 10 às 13 e não das 9 às 12. Portanto, vamos atravessar consigo aquela horinha de almoço que para muitos ainda é bom dia porque não almoçaram. Portanto, já é tarde oficialmente, mas ainda é bom dia para muita gente. Portanto, bom dia, Antenova, então, das 10 às 13. De segunda a domingo. E também vamos ter, então, não é esta semana ainda, será a partir da próxima. E depois também teremos aqui, portanto, às 14 horas de Portugal, o 4x2. O 4x2 será um programa que será feito em espanhol, comigo e com a Adriana Flora, diretamente da Roménia, que está de volta agora, né? E então vamos fazer este programa diário, para já será este, de segunda a sexta-feira, o 4x2. Porquê 4x2? 4 no Brasil. No Brasil? Onde é que eu fui buscar o Brasil? Não interessa. 4 na Roménia, 2 em Portugal. E portanto daí o 4x2. Se vocês vissem agora a cara da Adriana, como o Brasil? A cara... Ui! Isto agora até apanhei um susto aqui. Bom, dizem então que... Já está, já preparou a faca, diz ela. Já cá está. Eu até dizia... Ela está aqui... Bom... Ela até merecia que eu agora lhe dissesse para entrar aqui em direto connosco. Mas eu que também sou uma pessoa. Não lhe vou dizer. Não. Queres entrar? Ela disse que não, ela disse que não. Ainda está de pijama, ainda está, acabou de acordar agora, ainda está com aquela voz de... Olá, bom dia, caros ouvintes. Sejam bem-vindos, aqui estou... Ai. Bom, bom, dizem então que o nosso programa 4x2 será então assim. 4x2, como eu disse então, por 4 na Roménia, 2 em Portugal. Isto de tarde, como é lógico. Um programa que será feito a pensar também nos espanholfalantes. Entretanto, os programas La Tremenda Corte e De Miranda Histoire vão voltar à Antena Web Internacional. O motivo é este. Sérgio Triveris, diretamente de Santa Fé, Argentina, vai apresentar o programa que dá pelo nome de... Exatamente, pelo nome de Rádio Show. E ele vai então trazer este programa com 60 minutos, que terá muita música tropical, não é? Muita música, muita fiesta, basicamente. Será uma forma de dar os bons dias à Antena Web, aos ouvintes da Antena Web. E depois então às 9 o Intensidade, que era o horário que estava originalmente. Nesta altura ainda é muito natural estas mudanças de programação. E pronto, a partir daqui já não acontecerá dessa forma, mas até aqui foi normal. Menos de um mês depois de termos iniciado as nossas atividades. Dizem então que o programa de Sérgio Triveris vai estrear já na próxima segunda-feira. O meu, com a Adriana Flora. Adriana Pequeno. Espetáculo. É hoje que me cortou a cabeça. Dizia então que o programa comigo com a Adriana Flora só vai estrear no dia 28 de março. Com respeito ainda a esta programação, tenho para vos dizer também que vamos ter no fim de semana, portanto aqui na Rádio Internet, vamos ter mais um programa que se chama Tus Elegidos, produzido pelo Emanuel Soto, às 13 horas, aqui na Rádio Antena Web. E vamos ter também, de segunda a sexta-feira, a ser disponibilizado o programa de, às 11 da manhã, o programa da Judith Mateo, na Antena Web Internacional. E esse chama-se Que No Decaiga. É um programa também de uma hora, com muito ritmo, muita animação, e vai sendo valer a pena. Ainda com respeito à Antena Web, a Rádio Antena Web, as mudanças então habituais, portanto, o Rádio Alegria mantém-se das 15 às 17, o Lusitana Paixão passa para das, mantém-se aliás das 18 às 20, E então, das 20 às 21, teremos o programa Music Pop. Porque, naturalmente, que... Aliás, o programa Hits Brasil, peço desculpa. Porque, naturalmente, o programa que ia para o ar às 14 horas já não vai para o ar nessa hora, porque agora teremos, então, o 4x2 comigo e com a Adriana Flória. Mas todas estas alterações entram em vigor já a partir da próxima segunda-feira, exceto, então, esta estreia com o 4x2, que só acontecerá no dia 28 de março. Também quero dizer-vos algo que é importante, e isto é tão importante que eu digo ainda antes do 3 em ponto, que tem a ver com o seguinte. Nós vamos, neste nosso fim de semana, proceder a vários reajustes que vão... A vários reajustes não, de vários motivos. A manutenção do nosso arquivo, enfim. Que basicamente vão fazer com que este fim de semana só a programação em direto não saia prejudicada. Tudo o restante estará em stand-by, por assim dizer, e a partir da próxima segunda-feira teremos então a programação já normal disponibilizada, e portanto eu espero que os ouvintes possam desfrutar também da nossa programação. Esta é a lógica, é que continuemos a proporcionar-vos cada vez melhor, mais regularmente, a nossa programação. Eu gosto muito de ver que já não é como era, já todos os dias têm muita programação, pelo menos a maior parte deles já têm muita programação, ou alguma pelo menos, já não ficam em branco, mas a verdade é que ainda não estamos no ponto que queríamos, mas estamos a conseguir. Isso pelo menos já é algo que nos podemos alegrar, é de que estamos a conseguir. E agora, ouvintes, vamos retomar a música. Daqui a pouco temos a rubrica Poetas com o Luís Gaspar, e será a última do dia de hoje. Deixo-vos então agora para já com música de Rui Veloso, chama-se Um Café e Um Bagaço, e logo depois o perfume Patchouli dos Grupo de Baile. Ainda vos deixo também, daqui a pouco vamos ter, aliás, eu disse que era a última, não é, porque daqui a pouco vamos ter a rubrica Acordo Ortográfico, que ontem não tivemos, vamos ter hoje, e então pronto, daqui a pouco já vamos ter esta rubrica. Para já, Um Café e Um Bagaço, cantada por alguém que só sabe cantar desta forma, que é o Rui Veloso. Boa tarde! Conta e a taberna está a fechar. Vinguei-me hoje da afronta que o mundo me faz passar. Passam-se os anos na pele, numa azia sem sentido, e a gente acumula o véu do tempo mal digerido. O copo contra a carestia, o copo contra a incerteza, e mais um copo à ousadia. Tira a camisa para socorrer um amigo, mas Deus não me recompensa. Será que embirrou comigo? Um café e um bagaço para manter o equilíbrio, para que nada troque o passo a um bom cidadão ébrio. Um copo contra o sistema, um copo contra a inflação, um copo contra a gangrena. We'll be right back. botar ao meu brado, mas sem armar grande espiga, para que não seja constado. Sou respeitado e pacato, sou ordeiro, sou discreto, bebo os copos em recado, para não ir tão circunspecto. O café e um bagaço são para assentar a bebida. Quero ver tudo bem passo. Começar a prestar um soluço e um abraço. Que vontade de cantar. Um café e um bagaço. Um café e um bagaço. Um café e um bagaço. Um café e um bagaço. Um café, um café, um café e um bagaço. Perfume Patchouli, dos Grupo de Baile. Agora, ouvintes, o acordo ortográfico. Já está em vigor o novo acordo ortográfico. Com a reforma, não se usa mais o acento das palavras terminadas em OO ou OOs, como em abençoo, doo, do verbo doar, enjoo, voos e zoo. Também ficam sem acento as palavras terminadas em EEM, como creem, do verbo crer, e deem, do verbo dar. Lembre-se, o acordo muda somente a grafia das palavras, restringe-se, portanto, à língua escrita e não modifica a língua falada. Rádio Câmara, a rádio da cidadania. Pois é, importante ressalvar isso, porque agora em português do Portugal também, o acento no E fica pelo caminho. Eu acho que se nós olharmos para este acordo ortográfico de uma maneira assim um bocadinho mais cuidadosa, vamos ver que ele é universal e que tem realmente muitas vantagens. Agora, dois fados, Amália Rodrigues com Estranha Forma de Vida, logo depois música de José da Câmara Pereira, que nos canta Canto o Fado. Daqui a pouco, a rubrica Poetas com o Luís Gaspar. Fazer como eu, uma guitarra afinada, uma voz bem timbrada e a tudo esqueceu. Quando a tristeza me invade, canto o fado. Se me atormenta a saudade, canto fado. Haja-se uma vontade, canto fado. Por uma esperança perdida não passo na vida por um mau bocado. Se acaso a sorte esqueceu, é fazer como eu, deixo andar, canto fado. Canto fado. Canto fado. Canto fado. Por uma esperança perdida não passo na vida por um mau bocado. Se acaso a sorte esqueceu, é fazer como eu, deixo andar, canto fado. Não é que não interesse a quem a dor não resiste, mas há gente que parece que gosta até de andar triste. Tem sempre um ar fatal a que ninguém o obriga, mas neste mundo afinal vendo bem nada vale mais do que uma cantiga. Quando a tristeza me invade, canto fado. Se me atormenta a saudade, canto fado. Haja-se uma vontade, canto fado. Por uma esperança perdida não passo na vida por um mau bocado. Se acaso a sorte esqueceu, é fazer como eu, deixo andar, canto fado. Canto fado. Canto fado. Canto fado. Por uma esperança perdida não passo na vida por um mau bocado. Se acaso a sorte esqueceu, é fazer como eu, deixo andar, canto fado. De volta, ouvintes, depois deste momento musical, canto o fado na voz de José da Câmara. E vamos... Eu disse da Câmara Pereira, não era? Era só José da Câmara. E vamos agora para a nossa rubrica Poetas com o Luís Gaspar. Ele traz-nos o poema Dom Estevão, é de Aires Pérez Buitoron. Que era um trovador português dos tempos antigos. E aqui nos traz então este Dom Estevão. Daqui a pouco eu volto para as despedidas desta edição e quero terminar com muita alegria este nosso programa. Eu espero que possamos passar todos uma ótima tarde. Lembrar-lhe também que não vamos ter então programação, embora ela deve ficar no site, mas não vamos ter programação à tarde, a não ser o Rádio Alegria, que vai estar então aqui das 3 às 5, e claro, enfim, não vamos ter o Lusitânias, mas vamos ter este Rádio Alegria, das 3 às 5 da tarde. Para já então, vou deixar-vos com este momento. A rubrica Poetas declama como só ele sabe fazer. Luís Gaspar traz-nos Dom Estevão. Dom Estevão diz que desamor tem com el rei. E eu sei porque mente. É porque nunca teve prazer enquanto esteve aqui o conde. Nem terá enquanto ele aí estiver. E porquanto eu dos seus bens sei, como não vem ao reino el rei, não acha prazer em nada. Com arte diz que não quer bem a el rei, mas eu sei que ele já não terá nunca prazer se o conde reinar. Porque bem longe está de alguma coisa ter Dom Estevão, onde haja grão prazer. Desde já ele está bem longe de ver, enquanto o conde for senhor de Santarém. Porque vos diz ele que quer a mal a el rei? É porque não vê nada, assim Deus me perdoe, que ele mais ama no seu coração, nem verá nunca. E vos direi mais, posto que se agora o reino partiu, prazer, pois, nunca Dom Estevão teve, nem terá jamais em Portugal. Fechamos agora com os táxi. Quero agradecer pela vossa audiência. É tempo de me despedir de vocês. Os táxi vão cantar-nos, vão levar-nos de táxi Aliás, vamos de táxi até ao Cairo. Não vamos de Uber, vamos de táxi. Vamos também ficar para finalizar com a música de José Cid. Nunca mais é sexta-feira. Música que deu nome ao álbum. E assim me despeço. Agradeço imenso a vossa companhia. Estaremos de volta na próxima segunda-feira. Atenção, às 10 da manhã. Tchauzinho e vem o táxi. Bye, bye. Ponto de passagem, cidade internacional. Os espiões vão de viagem, joga-se o xadrez mundial. nunca mais é sexta-feira. Oh, grande chatice. Nunca mais é sexta-feira para poder soltar a franga. Andar ao fim de semana, andar para aí a bujanga. Nunca mais é sexta-feira para poder soltar os gatos e com eles a caçada. Quando abrir a casa os patos. Segunda-feira a gente acorda e parte para o trabalho com o cão por corda. Terça-feira que confusão, cheguei atrasado e levei um sermão. Quarta-feira dói-me a cabeça, invento uma desculpa para sair à pressa. Quinta-feira vou descansar, que o fim de semana está quase a chegar. Mais a sexta-feira para poder soltar a franga. Quem der ao fim de semana anda para aí a buzanga. Nunca mais a sexta-feira para poder soltar os gatos e com eles à caçada. Quando abrir a caça aos patos. Segunda-feira a gente acorda e parte para o trabalho com o cão por corda. Terça-feira que confusão, cheguei atrasado, levei um sermão. Quarta-feira dói-me a cabeça, encontro uma desculpa para sair à pressa. Quinta-feira vou descansar, que o fim de semana está quase a chegar. É sexta-feira para poder soltar a franga. Quem der ao fim de semana andar para aí a fuçanga. Nunca mais é sexta-feira para poder soltar os gatos e com eles à caçada. Quando abrir a caça aos patos.